E eu deixei todos os meus cigarros na tua casa. O teu descaso me deixou tão só. Talvez eu ache algo mais forte que faça eu me sentir melhor. Depois do que eu já andei, depois do que eu tenho que andar. Quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar. Será? Gracias.